Lagoa. Autorizado, cruzão no 735, pro passei. Salve 482, salve 44, direita solo 2-1. Direita solo 2-1, azul 4082. Boa tarde. Informa a firma, autorizado, tá? Que está ponte para da lógica. Oi, Salvador, bom dia, 663-72, uma milha para 372. Lógico, o Filipão confirmando 4544, conta. Ok, aguarda para início do táxi, aguarda tem uma nave sentido contrário, taxiando 45, acho que eu fui foda. Xenem 200, autorizado, pouso, pista no 0, vento 140 graus, 089. Repouso na 10, Xenem 200. Autorizado, táxi, reporta cruzamento da velocidade, acho que eu fiquei. Tô com informe, autorizado, no cruzamento. Quebec, Mike Lima, na Lima, solo, 2-1. Autorizado cruzamento, táxi a Lima, Quebec, Mike Lima, na Lima, solo 2-1. Oi, Salvador, bom dia, tá 3436, final de 10 milhas. 3436, continua a aproximação, informa aí, pista livre. Tá 3436. Xenem 200, solo 48, direita solo, 1-2-1. Quando 2? Confirma, sequência? 1-2-1. Essa via para o nível 050, hoje estou o time, estou na 0-5. 1-0-5, aqui está, essa via, mare para o nível 050, gol 1-9-9-4. Estado voa ISAP, voa 9954. Autorizado, pouso, pista no 0, vento 120 graus, 089. Atleta está livre, pouso, está 3436. ISAP. Está presente, pode voar ISAP, voa 9954. 6356, desça para 2500 pés, 9015, informe, passando o serviço 366. Bom dia, são identificação, autorizado chegada a mais, desça via para o nível 060. Ajustou o time, estou no 015, por vigilância. Autorizado, voo na proa de ITAP, voo no 962. Muito bom dia, voo 156, ponte espera, H. 10, próximo. 156, autorizado ali, ainda cola a pista no 0. É 130 graus, 086. Ainda cola no 0, por favor, 156. Na 6356, complemento de aproximação, chama agora a torre 118 decimal 95 composto. controle Salvador, o gol 994, possível passar direto para o 366, na próxima? Autorizado, boa na prova do serviço 366, desça para 2510, o seu time está no 095. 1-2-0-1-5 ajustado, desce para 2500 pés, voando a proa do 366, gol 9954. Xanã, 63 com meio autorizado, pouso, pista no 0, vento 140 graus, 069. Confirma pro Xanã, 63 com meio? Xanã, 63 com meio autorizado, pouso, pista no 0, vento 140 graus, 089. Repouso, 63 com meio, confirma. 2 após o TAP, pode volta. 2 a, desça para o nível 050, com 9962. 050 após o TAP, pode Meia 2? 5-5-6? Controle 2-0-2-1-8. 2-0-2-8, obrigado. Salvador, gol 1-5-5-6. Contato radar decolar e sua para nível 360 via. 360 via 1-5-5-6. Salvador, 3745, está pronto, vamos esperar 1-0. 3745, autorizado alinhar e decolar pista no 0, vento 1 no 0 grau, 08. Ali decola 1-0, 3745. Salvador, o gol 9954, passa o Salvador 366, tem a pista vista. 9954 é gol, complete a aproximação, chame torre 118.95, bom voo. 118.95, muito grato, até breve. 1962, desça para 2500 pés, estou tímido no 095 e vai passando o serviço 366. 2500, tomará o 366, gol 9956. Gol 9954, estabilizado, é Renato, 10, tem a pista vista. Não entendi a última informação, gol 9954, continua a aproximação, informa na pista livre. O gol 9954 informa estabilizado no R-Nave, GNSS, pista 1-0, aproxima o Sierra Vitor 372, para Vitor Mike Charles, tem a pista livre. Ok, sim, a gente informa que está livre. Já pá. Olá, eu Charlie Fox Fox, reporta o plano da colagem. Fox, confirmando, tá na IMA, decolagem para nós. A gente já Fox, autorizado a decolar, o Dedrafo reporta no setor, porta fora do solo. O 9954, autorizado, pouso, pista no 0, vento 140 graus, 089. Livre, pouso, pista no 0, gol 9954. Decola 03, controle 120, decimal 8. Salvador, bom dia, 137-45, Nadael. 3745, bom dia, contrato radar, sua para o nível 360 via Dael. 360 Dael, autoriza por onde? Motiva da presente? Oi, Leda, da presente. Boa, Leda, graças. Top Fox, esperando a colagem 03, controle 20, decimal 8. 208, informa que vai ficar, senhor, no máximo até 10 milhas de Salvador. 7 milhas, hein? 10 milhas. Gente, tá presente, chama controle 20.8. Ok, é 208. Oi, bom dia. Vou 790, aproximando a espera, 90, pronto. Como 790, bom dia, mantém o ponto de espera agora. Manterá. Olha o Papão Romeu, Tiara Fofoso, bom dia. Tiara Fofoso, bom dia. Está mantendo 500 pés, vai sobrevoar o pedágio, senhor, na sua escuta. Eu vou até quantas milhas de Salvador? Até 10 milhas de Salvador, e está solicitando manter nesse setor aqui 1000 pés. Gente, autorizado, 1000 pés sobre esse setor, voará no setor norte agora ou vai manter esse setor e depois voará? Não, vai manter esse setor aqui e a intenção é pedir para regressar em Rimar. Entende. Vou ficar nesse setor por quanto tempo? 10 minutos no máximo. No 790, autorizado, colapso, pista no 0, vento 150 graus, 089. Colégio, Amadera, Golfo, gente, mantendo 500 pés? Gente, mantém 500 pés, sou o BR-324, vou mantendo a escuta permanente, patrulha no 0. Capitizado a aeronave, eu vou no 962. 1962, complete a aproximação, chama agora a torre 118, decimal 95, bom pouso. 295, Obrigado, mano. Salvador, bom dia, o voo 9960, estabilizado a aeronave no zero. 3216, clock ident, clear via fire arrival system, flight level 050, QNH 1014. Roger that, I'll be turning the V at 5 south and a 050, and we are under strategic position here in the request flight right here, V for 316, Roger. Flight heading ESAP position. Roger that, direct ESAP now. Controle 2090. 2090 da classe 07, controle 2090. 2090, bom dia, gol 790. Bono 790, contato radar decolagem, sua para o nível 370 via PUCA. 370 via PUCA, 790, gol. Tráfico posição de 9 horas, 7 milhas, rumo nordeste, mantendo 1 mil pés, aeronave Alfa Serra 50. Assista o tráfego, gol 790. Alimante 1-0, 132, pronto. Patrulha 1-0, confirma o tipo do equipamento. Confirme o tipo do equipamento? Não, vai pro Charlie 20. Eficiente. Sendo 1-0-3895. Na alterna 1-2-8-2-0, boa viagem. 3216, após ETAP, desça para 2.500 pés, informando passando Serra Vida 366. Ajustou o tímido no 0-4. Positivo após ETAP 2.500. Eu informo passando 366. 3216. Controle é o Charlie Alpha Fox. Charlie Alpha Fox, prossiga. Para abandonar o setor e regressa a remar. Tente, desça para 500 pés, está o time 104, informe a visual com o local de pouso. Tiago Alfa Fox. Para 500 pés, vai com a visual, Alfa Fox. Salvador, nosso muito boa tarde, está 3895, cruzando 1300 na Dell. Está 3895, boa tarde, contato radar na decolagem, suba via para o nível 320. Para o 320, o TAN 3895, a possibilidade de se autorizar voarmos na Prod da El? Oi, Leda. Muito graças na Prod Leda, TAN 3895. Controle, o Tiago Alfa Fox visual com a Rimar. É, Tiago Alfa Fox, frequência viva. Tiago Alfa Fox. Ok, obrigado, Alfa Fox. O 1790, passa nível 1970, chama agora o centro Recife, frequência 12685, alternando 25 decimal 45, boa viagem. Ok, com Recife agora 2685, 2545, obrigado, bom serviço. Desculpa, quilo da classe 13, controle da 0.8. 1208 quilos. 3216, após o desça para 2500 pés, para o time que eu não quero no 4, formando passando Serra Vito 366, tá? 3216. 72500, após o TAP, forma interceptando a Renata. Controle o Papa Tango, Oscar Golf Kilo. Oscar Golf Kilo, contato radar decolar, sua para o nível 100, voe direto coral. Direto coral, Oscar, seguindo a CPA. Golf, uniforme utilizado, Lemon Davis, tudo certo? Zero. Tá com o centro Recife, vamos na Pro de Monte, você, ó. Aguarde. Muito grato, na sua. Cadê o AT 250 até o 366 ou 3216? Negativo, reduz a velocidade para 2.0 nós. Pois sim, está na redução então. Novembro, eu acho que é o uísque possível. De novembro, eu acho que é o uísque, mantém 3.500 pés, estou o time do 904, informe 20 milhas de fora. Novembro, eu acho que é o uísque. Golf Uniforme, decolado ao Zuno 6, controle Salvador 10-8. Mandando Salvador 10-8, passou Golf Uniforme. Controle Salvador, para passar o Oscar Golf Uniforme, decolou Pista 0, saída Momo. Oscar Golf Uniforme, suba para o nível 100, no perfil da saída Momo. 100 no perfil da Momo, Oscar Golf Uniforme. Ok, foi direto, Borba, off o Golfo Uniforme. Direto, Borba, off o Golfo São 3-2, uma meia, complete aproximação, chame agora a torre 118 decimal 95, bom pouso. 295, até daqui a pouco, obrigado. Salvador, bom dia. Sal 3-2, Zona Meia, estabilizada, Reinaldo A10. Baixa, Salvador. 3-2, Zona Meia, autorizado, pouso, pista no 0, vento 140 graus, 089. Pista 1-0, autorizado, pouso, 3-2, Zona Meia. Controle, confirma a chance do Golfo Uniforme para livrar a edição, saída Borba. Autorizado, vou em Borba, direto Borba, subindo para o nível 100, alça Golfo Uniforme. Direto Borba, 100, alça Golfo Uniforme. Passa nível 170. Chame agora o centro Recife, frequência 125, decimal 1, alterno 28, decimal 80. Boa viagem. Com o Recife da presente, 1251, alternando 1282. Muito obrigado, senhor. Excelente tarde. Controle, Salvador, boa tarde, Passarelo 2230, só identificação, dá presente voo Aman para a chegada, estou 0-4, desça via para o nível 050. Corrigindo, está presente o voo de toque. Sim, na prova de toque, 2230. Salvador, Papa Romero, lembra da sua vez, na para a descida, novembro horas com isso, ajuste o altímetro no 0-4. 0-4, reportar a unidade de descida, novembro horas com isso. Saturno 0, prossiga. Tente, Saturno 0, informa visual com aeródromo. Tendo 1.500 pés, altímetro no 0-4, vou na proa de Paripe após Ceasa, informando visual com aeródromo. Quilômetro Oscar. Controle, patrulha 10, informa visual, Marol. Patrulha 10, chame agora a torre, 118 decimal, 95, bom pouso. 118, 95, grato por serviço. Novembro Oscar Whisky, desça para 1.500 pés, novembro Oscar Whisky. 1.500 pés, descida 1.500 pés. Vostok, voo 368, confere. Vostok, autorizado voar na proa do serviço 366, deixa para 2500 pés. Conteúdo 2230, ajuste no altímetro no 094. Ok, Vostok 366, descendo 2500, 2230. 2230, informa o tráfego, posição de 12 horas, 9 milhas, rumo nordeste, mantendo 1500 pés, a nave Bravo November 2 Alfa. Tu entende que segue direto o Graeta, autorizado, reporte na final. Ajuste de altímetro 0-4, patrulha 1-0, ainda não obstáculo. Autorizado, voar Conde. Passa no Graeta, patrulha 1-0. Oi, Salvador, boa tarde, Azul 4463, pronto, ponte espera, pista no 0. Azul 4463, autorizado, ali, mantém pista no 0. Área mantém no 0, Azul 4463. Correu patrulha 1-0 já próximo do cruzamento do eixo da 1-7 para aproximação do pátio do Graer. Avistado direto Graer, reporte controlado no pátio. Vento 1-7, 0 graus, 1-0 nós, patrulha 1-0. Cruzará no solo do Graer, patrulha 1-0. Controle Salvador 90 Assist e a 1-5, patrulha da rotatória, visual, branco. Novembro Oscar Whisky, chame agora a torre, 118.95, bom pouso, Novembro Oscar Whisky. Semana 118.95, graças, boa tarde. Boa tarde, Torre Salvador, Novembro Oscar Whisky, Papo Romero, Novembro Oscar Whisky, Mandeiro 1500, Rio Alcantó, na Novembro, eu acho que o Whisky está autorizado ao final do ano 7, reporte passando através da RMA, previsto 360, no através da RMA. Autorizado no através da RMA, 360, Novembro, eu acho que o Whisky. Azul 4463, decolado aos 38, controle 208, bom voo. 208, graças ao Azul 4463. Saída Coral, passando ONU 1000. 463, contato radar, sua para o nível 180, voe direto Coral. Direto Coral, subida 180, Azul 4463. Alfa Golf Kilo, controle de Salvador. A 58 milhas, sudoeste de Salvador, mantém o nível 1900. Serviço radar terminado. Chama agora o controle de alta frequência 1201 no Boa Viagem. Saldo 366, visual com a pista 2230. Completa aproximação. Chama agora a torre 118.95, bom pouso. 1895, obrigado. Seu Oscar da presente realiza 360 pela esquerda, Kilo Renault Oscar. 360 esquerda. Controle, aceita o Kilo Renault Oscar reduzido para evitar o 360? Espera, foi isso que na atual presente aqui na abertura da RMA é autorizado o 360, é isso? Afirmo, Novembro Oscar, 360 pela esquerda, reporte interceptando na final no 7. Reportará interceptando na final no 7, Novembro Oscar, 360 pela esquerda. Salvador, boa tarde, a passarela 2230. Boa tarde, passarela, continue a aproximação agora de pista livre, vento na minha 0 graus, 10 nós. Sente, a sua escuta. Sente, patrulha, Seu solo fosse 40, frequência livre. Salvador, nosso boa tarde, o Xander 6213, pronto, ponto de espera. Xander 6213, mantenha o ponto de espera. Ok, mantenha o ponto de espera, 6213. Além da classe separada, 6213. Tem condições de decolar separado, Xander 6213? É bom, acho que quadra na sua cabeça. Então, mantenha o ponto de espera. Negativo, mandaremos então o 6213. 9954-4110-8 para viagem. 2230, pouso autorizado, pista 90. Vento 960 graus, 9 nós. Livre, pouso 2230-990. Azul 4463, controle. Na escuta, Azul 4463. Paulo Trato, posição de 12 horas, 21 milha, rumo oposto, mantendo o nível 190, na nave C-130 da Força Aérea. Gente, azul 4463. Cascavel 72, controle. Na escuta, prossiga. Paulo Trato, posição de 12 horas, 18 milhas, rumo oposto, cruzando o nível 090 para o nível 180, na nave Embraer 190. Controle Salvador, boa tarde, gol 9954, decolou, pistão no zero, Puka, chamo, cruza 4500, pede em acessão nível 350. Gol 9954, contato radar, Puka, nível 350, via Puka. Sobe ao nível 350, via Puka, gol 9954. Salvador, boa tarde, é o Sanchez, 3804, Datan, boa tarde. Autorizado chegada a Mari, dessa via para o nível 050, estou tímido no 04. Golf uniforme, controle. Golf uniforme, 58 milhas norte de Salvador, mantém o nível 100, chame agora centro Recife, frequência 126.85, ao centro 125.45, boa viagem. Patrão da Ciela, rapaz, que acertou o Zara 360. Oi, pro da Ceasa, quilômetro Oscar. Ciela, vamos lá. Quebec, quilo, prossiga. Linha 6213, autorizado da linha área, manter. Pode manter no 0, 6213. Também melhor coisa que chame com outra final, pista no 7, vento 140 graus com 10 nós. Amarelo na final, braço. Salvador, Papa Romero, Serra Alfa, na escolha. Serra Alfa, prossiga. Prossiga para a feira de Santana, no nosso lugar de descida, dando até o 1.5 de Salvador. Gente, desça para a altitude de traço, informe cruzando 4 mil pés, estou tímido no 04. A 30 graus, 8 nós. Colagem autorizada no 0, o Xenamei 213. Gente. Que vento no 30 graus com 8 nós, pouso autorizado, pistão 7. Autorizado, cabeceiro no 7, novembro.